Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos no parágrafo 25 da terceira meditação e aqui nós vamos entrar em algumas das partes mais fortes das meditações de filosofia primeira. Só que deste ponto em diante, Descartes ele escapa completamente da clave narrativa e entra numa clave argumentativa, quer dizer, ele está tentando demonstrar que a ideia de Deus que está presente no seu espírito não poderia ter vindo do nada, nem poderia ser uma criação dele. Com isto, nós voltamos, de algum modo, ao famoso argumento de Santo Anselmo, de que a concepção de um ser soberanamente perfeito e infinito não poderia ser falsa, porque se, a falsidade seria contraditória com a própria definição da ideia. Quer dizer, se um ser é perfeito, ele não pode ter, nada lhe pode faltar, e se lhe faltasse a existência, então isso seria contraditório com a definição mesmo. No fundo, toda esta argumentação de Descartes não passa disso. Tá certo? Mas ele não cita Santo Anselmo, do mesmo modo como ele não cita o Plauto no argumento do Cogito Ergo Sum. Quer dizer, por toda parte ele está tentando dar a impressão de que ele descobriu uma coisa que ninguém jamais soube antes. Isso, na verdade, é uma coisa muito estranha, porque não podemos atribuir isso simplesmente, vamos dizer, a uma falsidade, a uma desonestidade, mas há realmente nessa época uma mudança de atitude do homem europeu com relação ao conhecimento. Porque Aristóteles dizia que todo conhecimento provém de algum conhecimento anterior e de que algo nós sempre soubemos. Tá certo? Então, a hipótese da ignorância total jamais ocorreu a Aristóteles. Eu creio já ter demonstrado na apostila Consciência e Estranhamento que ela é uma impossibilidade psicológica tal que o simples fato de o indivíduo arriscar essa hipótese já mostra que ele tinha para isso alguma motivação bem forte e bem dramática, por assim dizer. Só que, a partir desta época, quando há um retorno, quando a velha escola séptica, pirrônica, volta à moda na Europa, em parte graças a Michel de Montaigne, então, de certo modo, a atitude se inverte. E os indivíduos passam a pensar que o normal no ser humano é não conhecer nada, o normal é errar sempre e que o conhecimento é antes uma exceção. Isto é uma mudança tão radical em relação à atitude antiga que eu acho que até hoje não se explicou direito por que isso aconteceu. Quer dizer, para Aristóteles o conhecimento era natural. Ele abre a metafísica dizendo que o desejo de conhecer é natural no ser humano. E em outras partes da obra ele insiste que sempre existe algum conhecimento do qual você parte. E ele afirma também taxativamente que é mais natural você conhecer a verdade do que você estar no erro. Ele afirma explicitamente isso. Porém, a partir desta época, você vê que há uma espécie de sentimento no ar de que o normal é estar no erro e a verdade é antes uma exceção, uma coisa extremamente difícil. Tá certo? Então, a gente vê um pouco nessa atitude de Descartes, o negócio de criar dificuldade para vender facilidade, né? Então, cria uma série de obstáculos ao conhecimento e, em seguida, tenta removê-los. Esse é exatamente o que ele tá fazendo aqui. Eu já expliquei em outros lugares que a atitude da dúvida radical é uma coisa que, de fato, não se encontra em parte alguma. O que se encontra, por exemplo, na escola pirrônica, é a negação do conhecimento. Não há dúvida. Quer dizer, não se pode dizer que os antigos cépticos colocasse uma dúvida metódica. Não, ele simplesmente negava a possibilidade do conhecimento e, nesta mesma época, circulava então o famoso escrito de Pedro da Fonseca, Quod nihil situr, do que nada se sabe. E aliás, assim, você, é impossível saber qualquer coisa. Aliás, as teses eram três. Primeiro, nada existe. Se existe, não pode ser conhecido. E se pode ser conhecido, não pode ser transmitido. Tá certo? Então, isso aí, evidentemente, não há dúvida alguma, e sim uma negação taxativa. Quando Descartes decide tratar da dúvida, eu já expliquei que ele não se detém muito tempo na descrição do que é um estado de dúvida. Tá certo? Aliás, ele dá isso por pressuposto. E, por não ter examinado isso, ele frequentemente confunde o que é o estado de dúvida com o que é a negação hipotética. Certo? Tudo pode ser negado hipoteticamente. Mas em que medida se pode entrar num estado de dúvida com relação a coisas que você teria que saber até para poder estar em dúvida? Como, por exemplo, a continuidade do eu. Se você coloca uma dúvida sobre alguma coisa, o simples fato de esta dúvida transcorrer psicologicamente no tempo supõe que você continuou o mesmo durante o período de elaboração da dúvida. Tá certo? Portanto, a continuidade do eu no tempo e, portanto, a existência do próprio tempo já está suposta na própria possibilidade de formular uma dúvida. Deixou de gravar esse pedaço? Uhum. E, no entanto, a negação hipotética sempre é possível pelo simples fato de ser hipotética. Quer dizer, você supõe que você não sabe algo que você sabe perfeitamente bem. Todos nós podemos fazer isso, e isso é fácil de fazer. Mas entrar efetivamente num estado de dúvida sobre certas coisas é extremamente difícil. Tá certo? Então, eu posso supor, por exemplo, que eu não estou nesse momento transmitindo esta aula, que eu não estou vendo esta câmera dentro de mim, nem vendo as pessoas que estão aqui, não estou vendo nada. Eu posso supor isso aí, mas eu não posso duvidar seriamente disto. Porque para eu duvidar de que eu estou aqui, eu teria que perguntar assim, desde onde eu estou duvidando? Então, eu teria que acreditar que estou num outro lugar. Então, não haveria propriamente um estado de dúvida, haveria um equívoco com relação aos dados espaciais. Então, o fato mesmo de que Descartes tome a dúvida como se fosse, vamos dizer, um estado normal e permanente, como se fosse mais normal estar em dúvida do que estar na certeza, para mim é uma coisa de uma impossibilidade psicológica tal que requeria alguma explicação. E, no entanto, eu já li muitos livros sobre Descartes, não vi ninguém questionar isso. Pode ser que alguém tenha questionado, mas nunca vi isso em parte alguma. Então, por outro lado, se nós falamos da dúvida, a dúvida não é uma simples formulação lógica. A dúvida é um estado psicológico real, vivido por uma pessoa real. Porque se omitimos o sujeito real humano, então não temos mais dúvida e sim temos somente a negação hipotética. Na verdade, temos uma hipótese de negação hipotética. Então, a própria estrutura das meditações de Descartes exige a abordagem psicológica, quer dizer, de que estado psicológico ele está falando. Tá certo? Então, neste caso, se torna extremamente difícil você tratar as afirmações que você vai lendo aqui nas meditações, apenas como teses filosóficas gerais que poderiam, em princípio, aparecer na boca de qualquer um. Mas, ao contrário, temos que entender que elas aparecem na mente de um indivíduo em particular e que descrevem um estado psicológico real, de algum modo. Esse estado psicológico ele pode ter se equivocado ao descrevê-lo, ele pode ter descrito errado, como de fato eu já assinalei aqui nas outras aulas, mas alguma coisa aconteceu. Então, mais ainda, no estudo das meditações, não é possível você estabelecer, vamos dizer, uma diferença muito séria entre o que é a discussão de uma tese filosófica e o que é o argumentum ad hominem, porque aqui nós estamos falando, ele mesmo está se colocando como uma individualidade concreta que viveu certas experiências e que está raciocinando a partir delas. Então, se não entendemos qual é a natureza real dessas experiências, quer dizer, o que se passou efetivamente na mente de Descartes, então todo o resto do discurso fica muito difícil de interpretar. Não é isso? Então, a mera discussão das teses filosóficas, ela ficaria deslocada da circunstância real de onde essas teses apareceram e, portanto, as teses deixariam de ter qualquer sentido identificável. Por isso mesmo é que esse texto, ele requer a análise psicológica antes de qualquer tentativa de discutir as teses filosóficas. Quer dizer, o verdadeiro sentido das teses filosóficas só aparece no instante onde conseguimos entender algo da experiência real que ele teve e qual seria o significado psicológico de uma experiência análoga para nós. Então, pela sua própria estrutura, as meditações exigem, então, do leitor uma espécie de introspecção e uma espécie de identificação com o estado psicológico que Descartes está descrevendo. Se nós não conseguimos reproduzir em nós a experiência que ele está descrevendo, então a narrativa da experiência deixa de ter qualquer sentido. E, por outro lado, como ele pretende que esta experiência seja, por assim dizer, paradigmática, ela, no entender dele, ela tem uma significação universal, então, quando nós tentamos reproduzi-la em nós estamos realizando a única interpretação possível destas meditações. Não há outra maneira de você compreender uma sequência de experiências interiores, senão você refazendo-as de alguma maneira. E se você está refazendo de acordo com a pauta que o autor lhe forneceu, então no instante que você está interpretando a sua experiência, você está interpretando a dele também. Tá certo? Então, nesse sentido, as meditações seriam quase que, vamos dizer, uma obra iniciática, entre aspas, que lhe dá um acesso a certas experiências interiores, sem as quais as teses expostas em seguida deixam de ter sentido. O problema é, como eu já demonstrei, que esta experiência ela é impossível. Ela não pode ter se realizado tal como Descartes descreve. Quer dizer, alguma outra coisa deve ter acontecido, então a sequência inteira que vai até a terceira meditação tem que ser entendida não como uma narrativa fidedigna, mas como uma espécie de um conjunto de metáforas, uma série de figuras de linguagem, tá certo? Por trás das quais se oculta alguma outra experiência interior que não foi exatamente como ele descreve. Tá certo? Então, quando nós analisamos aqueles três sonhos de Descartes, que a essa altura eu já peguei o texto daquela aula e já dei uma redação mais definitiva, nós entendemos que a ideia do gênio mau já estava presente em Descartes muitos anos antes dele redigir as meditações. Quer dizer, ele no sonho, ele sente que aquela ventania, aquela tempestade que o cerca, é um espírito maligno que o persegue. Tá certo? E depois, no segundo sonho, quando ele acorda dentro do seu quarto, se vendo já dentro do seu quarto, e se sente ali protegido da tempestade, e vê aquelas luzes que se espalham pelo quarto, então, você vê que no primeiro momento do sonho, ele está numa paisagem em aberto, tá certo? Então, podemos dizer que ele está no mundo, assim dizer, tá certo? Então, você tem vamos dizer, todo o cenário onde a coisa se passa é uma paisagem que está em aberto e ele está cercado, então, pelos elementos da natureza. No segundo sonho, ele está fechado dentro do seu quarto, quer dizer, dentro da sua própria atmosfera. Então, eu me perguntei por que ele deveria compreender a tempestade e a ventania como um gênio mau, se esse gênio mau o estava impelindo simplesmente a entrar dentro da igreja para rezar. Quer dizer, o que que poderia haver de mau nesse caso? No primeiro caso, o vento lhe sugere que ele faça isso, e no segundo, o vento o empurra para dentro da igreja. E ele, nas duas vezes, ele se recusa a fazer, a ir na direção que o vento o está impelindo. E quando no segundo sonho ele se vê fechado dentro do seu quarto, então, evidentemente, nós temos que recorrer ao velho tradicional simbolismo que diz que o vento representa o espírito divino, tá certo? Quer dizer, Deus criou o homem mediante, infundiu a alma no homem mediante o seu sopro, tá certo? E esse é um dos simbolismos mais universais que existem. Então, me pareceu que Descartes, ele estava confundindo o que seria o espírito divino com o gênio mau, buscando, então, abrigo contra esse espírito divino no recinto fechado da sua própria mente, onde ele dominava a situação. Então, você vê que esta ideia de refluir para dentro da sua mente e criar ali um esquema intelectual que ele domina em todas as suas partes e momentos, quer dizer, onde tudo para ele está claro e distinto, essa é uma das motivações mais fortes, então, das meditações de Descartes. Porém, num segundo momento, após ter se fechado dentro deste recinto, que é o seu quarto ou a sua mente, ele tem que sair de novo para fora para ter alguma garantia de que os seus conhecimentos, os conhecimentos que ele acredita ter sobre o mundo, são válidos. E quem opera esta transição, desde a mente fechada para o mundo, é novamente Deus. Então, para isso, ele tem que demonstrar duas coisas. Primeiro, que esse Deus existe. E, segundo lugar, que esse Deus é a garantia dos seus conhecimentos. E esta é a parte que ele vai fazer aqui. Então, aqui nós não encontramos já mais novidade nenhuma, mas apenas uma espécie de elaboração diferente dos argumentos de Santo Anselmo. Tá certo? Então vamos ler aqui esse pedacinho. Então, parágrafo 25. A ideia, digo, desse ser soberanamente perfeito e infinito é inteiramente verdadeira, pois ainda que talvez se possa fingir que um tal ser não existe, não se pode fingir, todavia, que sua ideia não me representa nada de real, como disse há pouco da ideia do frio. Essa mesma ideia é também muito clara e distinta, porque tudo o que o meu espírito concebe, clara e distintamente de real e verdadeiro, e que contém em si alguma perfeição, está contido e encerrado inteiramente nessa ideia. E isso não deixa de ser verdadeiro, ainda que eu não compreenda o infinito, ou mesmo que se encontre em Deus uma infinidade de coisas que eu não possa compreender, nem talvez também atingir de modo algum pelo pensamento. Pois é da natureza do infinito que a minha natureza, que é finita e limitada, não possa compreendê-lo. E basta que eu conceba bem isto e que julgue que todas as coisas que concebo claramente e nas quais sei que há alguma perfeição e talvez também uma infinidade de outras que ignoro estão em Deus formal ou eminentemente, para que a ideia que tenho dele seja a mais verdadeira, a mais clara e a mais distinta dentre todas as que se acham no meu espírito. Bom, muito bem. Pergunto eu, o que que isto tem a ver com o método da dúvida metódica e com o método introspectivo que ele tinha usado desde o início? Absolutamente nada, porque aqui o que ele está discutindo é o conceito mesmo do infinito. Quer dizer, o infinito é, de certo modo, de todas as noções metafísicas, de certo, a mais clara e a mais inevitável. Tá certo? Quer dizer, toda tentativa de negar o infinito leva a autocontradições e é uma coisa da qual não podemos escapar, tá certo? A não ser que tenhamos, onde a concepção limitativa do infinito apenas como infinito quantitativo, o que não é exatamente o caso E, aliás, nas objeções e respostas mais tarde, Descartes deixa lá muito clara a diferença entre o que é o infinito e o que é o meramente indefinido. Por exemplo, vamos dizer, a série dos números inteiros, ela não é infinita, ela é apenas um indefinido. Ela não é infinita porque ela se constitui apenas de um tipo de coisas, então já tem, na sua própria definição, uma limitação. Quer dizer, a série dos números inteiros não é o conjunto de tudo que existe, é apenas o conjunto dos números inteiros. Então, nesse sentido, segundo Descartes, não é a palavra infinito não se aplica, e sim a palavra indefinido, né? No entanto, Descartes está tentando abordar esse conceito do infinito não em si mesmo, e sim tal como ele aparece na sua mente. Tá certo? E, nessa altura, ele descobre, ele percebe que o simples fato de a sua mente não poder abarcar todo o conteúdo do infinito prova, de algum modo, a objetividade do infinito. Mas, note bem, este raciocínio que ele faz com relação ao infinito, ele se aplica a qualquer coisa que você conheça. Não há absolutamente nada que você conheça, mesmo no mundo físico, tá certo? Do qual você possa saber tudo, ou do qual você possa pensar tudo. Tá certo? Você vê que quando você se refere, por exemplo, quando você se lembra de alguma coisa, de alguma pessoa que você conhece bem, você, o que lhe passa pela sua mente é um aspecto muito limitado daquilo. Você se lembra de algum aspecto, de algum traço, por exemplo, pessoa que você conhece, tá certo? Quando aparece na sua mente a imagem daquela pessoa, essa imagem é muito sumária, muito esquemática, tá certo? É só isso que você recorda. O resto você dá para o pressuposto, tá certo? E, no entanto, é claro que você conhece essa pessoa. Então, há aí alguma diferença entre o que é cognoscível e o que é pensável. Tá certo? E esta diferença marca justamente a realidade das coisas às quais você está se referindo. Então, este argumento que ele usa com relação a Deus, ele pode se aplicar a qualquer coisa. E eu acho até estranho que ele não tenha ocorrido isto a René Descartes. Quer dizer, de tudo aquilo que é cognoscível, só certos aspectos são pensáveis. O que já basta para nos mostrar imediatamente que o mundo do conhecimento ultrapassa infinitamente o mundo do pensável. E é exatamente isto o que nos garante que essas coisas conhecidas são reais e não somente pensadas. Que aquilo que é pensado é justamente aquilo que você domina inteiramente e aquilo que lhe aparece claro e distinto. Então, a clareza e a distinção são antes a marca daquilo que está somente no seu pensamento e que não tem existência exterior. Se você faz uma sequência de raciocínios, foi você mesmo que a inventou, você a domina em todos os seus passos, tá certo? E isso lhe mostra claramente que tudo isso está acontecendo dentro do seu quarto, por assim dizer, dentro do seu recinto fechado, tá certo? Então, a característica dos entes reais é exatamente, de algum modo, a sua indefinição, quer dizer, a incapacidade que você tem de encerrá-los dentro da figura pensável. Tá certo? Então, o critério da clareza e da distinção que ele adotou desde o início mostra que ele está tentando provar a realidade das coisas objetivas, tá certo? Através de um critério que serve exclusivamente para o pensamento. E isto obriga, vamos dizer, a certas contorções lógicas muito, muito elaboradas, né? Então, em que sentido ele pode dizer que a ideia de Deus é clara e distinta se ele mesmo diz que ele não conhece tudo o que está em Deus? Não é isso? Então, note bem, você pode criar um conceito de Deus, uma definição de Deus, e essa definição pode ser em si clara e distinta, tá certo? Mas você não pode alegar em defesa dessa definição aquilo que você não conhece de Deus. Quer dizer, seria o que ele diz, o conteúdo de realidade objetiva de Deus. O ser infinito e perfeito, ele contém, evidentemente, pela sua própria definição, mais realidade objetiva do que qualquer outra ideia. Tá certo? Mas o fato é que você não conhece essa realidade objetiva. O que você conhece é apenas a limitação do que você pode pensar a respeito dele. Não é isso? Então, no momento em que ele apela a essa realidade, a realidade objetiva que está contida na ideia do infinito, ele, de certo modo, estourou o seu próprio método e voltou ao método antigo, tá certo? De raciocinar não a partir do próprio pensamento, mas de raciocinar a partir da realidade objetiva. Está entendendo? Então, isto que ele está dizendo a respeito da realidade objetiva de Deus jamais poderia ser extraído de dentro do cogito ergo sum. Está entendendo? Na hora que ele argumenta que a ideia de Deus é verdadeira porque o ser assim definido contém em si mais realidade objetiva do que qualquer outro, eu digo, muito bem, você não pode tirar isso, obter isso do cogito ergo sum. Você está apelando à própria realidade objetiva do ser do qual você está falando. Então você está raciocinando como um escolástico, como Santo Anselmo. Entendeu? Quer dizer, existe uma realidade objetiva dentro da qual nós estamos, e essa realidade é constituída em duas etapas, por assim dizer, primeiro o cosmos e depois Deus, o infinito, e nós estamos dentro disso. Está certo? Então, aí a pergunta, para que o cogito ergo sum? Né? Se é para você apelar, no fim das contas, para a realidade objetiva daquilo que transcende infinitamente o seu pensamento, para que essa estratégia subjetivista usada no começo? Tá certo? Então, aqui, novamente, eu me pergunto, por que ele quis usar esse método da dúvida? Se o método é tão inadequado para aquilo que, no fim das contas, ele está querendo provar, que é a realidade e infinitude de Deus. Tá certo? Então, o que me parece é que o método da dúvida radical, tal como ele a concebeu, se não serve para isso, deve servir para alguma outra coisa. Tá certo? E eu acho que ele serve exatamente radicalizar a dúvida. É evidentemente, nesse texto, um artifício que Descartes usa para se precaver contra a própria dúvida. Quer dizer, ele quer escapar da dúvida. Então, o que ele faz? Ele supõe uma dúvida hiperbólica. Ele tem algumas dúvidas. Não se pode dizer que ele tenha tido algum dia dúvidas sobre tudo. Ele tem dúvidas sobre algumas coisas. Tá certo? Ele mesmo diz que tem outras das quais ele jamais duvidou. Tá certo? Então, o método da dúvida hiperbólica é uma espécie de tratamento homeopático contra a dúvida em geral. Então, para eu me certificar de que eu posso escapar desta dúvida, eu suponho uma dúvida geral e universal que me cercasse por todos os lados e que me colocasse na posição de vítima inerme de um gênio mau, infinitamente mais poderoso que eu, que está me enganando o tempo todo. Tá certo? Então, ele confere a esse gênio mau o poder divino de criar todo um universo de sinais falsos para enganá-lo, tá certo? Ele diz, muito bem, mas este gênio mau, assim concebido, ele também não teria que ter mais realidade objetiva do que o próprio René Descartes? É? Se tudo o que se passa na minha mente são sinais falsos colocados ali por um gênio mau, tá certo? Então, evidentemente, o conteúdo da minha alma é apenas um efeito das ações do gênio mau. Eu sou, por assim dizer, vamos dizer, um epifenômeno do gênio mau. Eu sou dentro do mundo das aparências criadas pelo gênio mau, eu sou mais uma aparência que está enganada sobre todas as outras aparências. Então, o argumento da realidade objetiva, tá certo? Do conceito, se aplicaria também ao gênio mau. Tá certo? Então, por que ele não prossegue nessa linha? Né? Então, por que o radicalismo da dúvida não chegou até este ponto? É porque, no fundo, no fundo, ele já estava persuadido de todas essas coisas que ele havia aprendido com Santo Anselmo e com os escolásticos, de modo geral. Quer dizer, o argumento da realidade objetiva do infinito, tá certo? Ele já estava guardado com uma carta na manga para ele usar contra o gênio mau na hora do aperto. Então, daqui para dentro, você tem várias páginas que parecem realmente escritas por um escolástico, né? E que não precisariam absolutamente desta introdução subjetivista, que foi a estratégia que ele empregou desde o início. Então, o que me parece é o seguinte: esses argumentos que ele usa a respeito da realidade objetiva do infinito, ele sempre acreditou neles, tá certo? Porém, acreditava, mas não acreditava muito. Ele admitia uma possibilidade de dúvida, tá certo? E se você tentar imaginar o que seria o estado de dúvida radical, tal como Descartes o descreve, e se você tentar entrar nesse estado, você vai ver que você simplesmente não consegue. Porque você pode duvidar de muitas coisas e pode duvidar dos seus próprios pensamentos. Tá certo? Mas como você poderia duvidar da sua capacidade de conhecer justamente no instante onde você está conhecendo alguma coisa, né? Quer dizer, então esta é uma atitude de total estranhamento entre o eu e a alma. Quer dizer, o eu pensante se coloca ali como uma espécie de inimigo da alma, tá certo? E se vê preso, então, num tecido de enganos, tá certo? Eu acho que esta é uma situação tão radical que não corresponde a nenhum estado que os seres humanos possam realmente vivenciar no planeta Terra. Isto é uma metáfora de um estado infernal. É isso? Então, o que é o estado infernal? A Bíblia se refere muitas vezes como um estado de extinção. Mas, por outro lado, fala de um sofrimento eterno. Então, é o sofrimento eterno de você contemplar a sua própria extinção, de contemplar a sua própria inexistência, de alguma maneira. Então, a posição do meditante René Descartes perante o mundo de enganos tecido pelo gênio mau é exatamente a do condenado do inferno. Que se observa pensando e se observa conhecendo, mas ao mesmo tempo não se identifica com esse que conhece. Tá certo? É como se ele não fosse mais ele. Tá certo? E o que ele todo o mar de pensamentos e de percepções que ele tem, de algum modo, já não lhe pertencem. Tá certo? E também, não, como não corresponde a mais nada de real, são eles também apenas uma expressão do gênio mau. Tá certo? Então, o indivíduo está se observando a si mesmo como se fosse uma sombra do Hades. Tá certo? Então, é um estado infernal, evidentemente. Então, eu acho que o método da dúvida, se não serve como introdução às provas de Deus que ele está oferecendo aqui, já que essas provas já existiam antes, já estavam prontas desde o tempo de Santo Anselmo, tá certo? E não precisa dessa introdução subjetivística, então o método da dúvida que ele usou, se não serve para isso, deve ter servido para alguma outra coisa. E a mim me parece que era um processo de autodefesa contra o temor do inferno, o temor da extinção da alma. Então, isso quer dizer que a imagem do gênio mau que Descartes usa não é de maneira alguma uma figura de linguagem. Ele estava realmente com medo do gênio mau. E com um medo tão extremo, tá certo? Que ele chega a tomar o vento do seu sonho, que é evidentemente um símbolo do espírito, como se fosse a presença do gênio mau. Quer dizer, então, no momento em que ele está sendo cercado pelo Espírito, que o Espírito impele para a igreja duas vezes, e as duas vezes ele foge por motivos mundanos, não é isso? Quer dizer, a primeira vez para cumprimentar uma pessoa e a segunda para ouvir a notícia de que recebeu um presente. Então, aí me parece evidentemente que ele troca as funções, que ele está vendo a ação do gênio mau onde está efetivamente a ação do Espírito Santo. Né? Que neste caso existe, vamos dizer, uma dúvida, um estado de dúvida religiosa e dúvida espiritual profundo, radical e extremamente atemorizante. Não é isso? Então, nada disso que ele está descrevendo nas primeiras partes das meditações são apenas truques de lógica que ele está usando para expor uma ideia. Não, eu acho que é a expressão de uma crise espiritual muito, muito radical, muito profunda, muito séria. Tá certo? Tão séria que ele não consegue descrevê-la nos seus próprios termos. Né? No momento em que ele passa da clave teológica, onde os acontecimentos estão se passando, né? Onde os acontecimentos realmente se desenvolvem, para uma clave puramente epistemológica, de teoria do conhecimento, ele está, de algum modo, atenuando a gravidade dos acontecimentos para poder falar deles. Isso você não vai ver em Descartes. Descartes não tem o estilo dramático que seria requerido para descrever a sua crise interior nos verdadeiros termos com que ela se passou. Tanto ele não é capaz de expressar isso que ela se expressa no sonho. Aquilo que você não é capaz de dizer, portanto, de você equacionar conscientemente, vai aparecer então no sonho. A linguagem do sonho, então, é mais perfeita do que a sua linguagem, de alguma maneira. Não é isso? Quer dizer, você está sendo perseguido pelo Espírito, não é isso? Para que você vá para dentro da igreja. O Espírito está te acossando para isso. Mas você fica com medo e você foge disso, tá certo? Mediante o recurso do que o Paul Diel chamaria banalização. Se você se lembra do livro Simbolismo na Mitologia Grega, é isso? Quer dizer, quando há uma crise espiritual profunda, você pode fugir dela da banalização. É exatamente o que Descartes faz duas vezes no sonho. Quer dizer, o camarada está sendo... Você imagina a situação, a desproporção da situação. Quer dizer, o indivíduo está aterrorizado porque ele está perseguido por todos os elementos da natureza e, de repente, ele diz, eu não cumprimentei o fulano. E volta para cumprimentar. Fala, é uma coisa tão desproporcional, né, que só se pode ver aí o reflexo banalizante ao qual o sujeito apela como defesa contra um medo que transcende a sua capacidade de suportá-lo. Não é isso? E depois, quando o vento volta a atacá-lo, com mais força ainda, ele para conversar com outro transeunte a respeito de um melão. Né? Então, e parece então que o recurso banalizante funcionou, porque no segundo sonho ele já está a salvo dos elementos da natureza, ele já está a salvo do gênio mau, ele está fechado dentro do seu quarto, onde brilham luzes. Que luzes são essas? As luzes internas do próprio quarto, as luzes da sua mente. Não é isso? Então, não deixa de ser curioso que depois de ter fugido da realidade objetiva de um ser que tinha já, nesse primeiro no sonho, mais realidade objetiva do que ele não podia conceber, tá certo? Ele volta em seguida a apelar ao argumento da realidade objetiva. Né? Quer dizer, se socorrendo daquilo mesmo do qual ele havia fugido. Então, é claro que há aí um estado psicológico dos mais complexos. Tá certo? Mais complexos e atemorizantes. E, no entanto, descrito como se tudo não passasse de uma série de operações lógico-científicas em busca, vamos dizer, de um princípio fundador das ciências. Né? Então, se Descartes fosse Pascal, ele expressaria essa sua crise em termos muito mais dramáticos e imediatos. Tá certo? Mas, no próprio estilo, vamos dizer, frio e ponderado com que ele está tentando descrever isso, você vê de novo o indivíduo fugindo da realidade externa que o acossa para um recinto fechado onde ele domina a situação. Quer dizer, o refúgio no estilo, nesse estilo frio e analítico é ele mesmo, de novo, o Descartes fugindo da tempestade para dentro do quarto. Estão entendendo isso aqui? Eu acho impossível entender o que quer que seja destas meditações se nós não vemos por trás delas o estado psicológico real vivenciado pelo filósofo. Né? E então a fronteira entre a discussão filosófica e a análise psicológica ela é muito nebulosa. Se você não faz análise psicológica, você não sabe o que ele está realmente querendo dizer. Você está pegando somente as frases, tá certo? E discutindo cada uma como ela poderia significar na boca de qualquer outra pessoa. Essas são teses filosóficas gerais. O que me parece contraditório com o próprio caráter narrativo da obra. Então, você vê que este livro ele coloca problemas de interpretação absolutamente medonhos. Não é isso? Porque você está deslizando em cima de uma sequência de pensamentos que parece muito clara e distinta, mas por baixo, né, você tem um oceano turvo e obscuro, não é isso? De experiências espirituais temíveis. O temor da morte, o temor do inferno, o temor da segunda morte. Não é isso? Então, quando a partir deste ponto, Descartes apela aos tradicionais argumentos metafísicos sobre a existência de Deus, a infinitude, etc., etc., você vê que ele foi na única direção possível. Não poderia haver outra saída para isto. Quer dizer, se você equaciona o problema da segunda morte dentro da sua mente, eu digo, mas como que dentro da sua mente pode ter uma solução para um problema que transcende a sua própria existência, a existência terrestre? Então, Descartes tenta colocar no início tudo como se fosse uma série de pensamentos claros e distintos que passa dentro da sua mente e é ali que ele busca a solução e até acredita ter encontrado na própria mente o princípio fundante de toda a certeza. Porém, este princípio fundante tem aquele defeito de que ele só se funda a si mesmo. Quer dizer, a certeza que você tem de que está pensando na hora que você está pensando não lhe garante a realidade de mais nada. Então ele precisa de uma ponte para fora e essa ponte, evidentemente, é o próprio Deus. Isso, desde o início, nós sabemos que não poderia ter outra saída. Você se fecha no subjetivismo, mas ao mesmo tempo você quer uma ciência objetiva sobre a realidade do mundo, então você vai ter que construir uma ponte de alguma maneira, não é isso? Então vamos seguir aqui. Então ele diz que a ideia que ele tem de Deus é a mais verdadeira, a mais clara e a mais distinta dentre todas que se acham em meu espírito. Eu digo, mas espera aí. O que é a ideia mais clara e mais distinta? A ideia de Deus ou a ideia do ego cogitans? Se ele diz que a ideia de Deus é a mais clara e a mais distinta, e que ao mesmo tempo essa ideia tem mais realidade objetiva do que tudo ou mais, então evidentemente ela abarca o ego. Não é isso? Então, com isso, nós saímos do subjetivismo cartesiano e voltamos ao velho realismo escolástico. Então, para que serviu o ego cogitans aí? Ele não serviu como introdução a isto aqui. E parece que, assim, raras vezes eu vi num livro de filosofia uma contradição tão brutal quanto esta, de por um lado afirmar que o eu pensante é o fundamento de todos os conhecimentos e, ao mesmo tempo, dizer que a ideia de Deus é a mais clara, é a mais distinta dentre todas aquelas que se acham no meu espírito. Note bem, o que se acha no meu espírito é somente a ideia de Deus. Mas essa ideia adquire fundamento por quê? Porque ela remete a mais realidade objetiva do que eu mesmo posso abarcar. Então, é evidente que a realidade de Deus não é garantida pela ideia, mas a ideia é pela realidade de Deus. Mas se é assim, então é claro que o fundamento do conhecimento não é o ego cogitans, e sim a ideia de Deus. Então, aqui o Descartes dá um salto enorme do seu método subjetivista para um outro método tradicional que ele poderia ter usado desde o começo. Tá certo? Então, para que serviu toda a primeira parte? Eu acho que serviu como uma espécie de ritual de autodefesa contra o gênio mau. É uma espécie de operação de bruxaria, de exorcismo que ele fez contra o gênio mau. Daí, parágrafo 28. Mas é possível também que eu seja algo mais do que imagino ser e que todas as perfeições que atribuo à natureza de um Deus estejam de algum modo em mim em potência, embora ainda não se produzam e não façam surgir suas ações. Com efeito, já percebo que meu conhecimento aumenta e se aperfeiçoa pouco a pouco, e nada vejo que o possa impedir de aumentar cada vez mais até o infinito. Pois, sendo assim acrescido e aperfeiçoado, nada vejo que impeça que eu possa adquirir, por seu meio, todas as outras perfeições da natureza divina. Ou seja, pode ser que eu seja um Deus em potência, que está se fazendo ao longo do tempo e que vai se completando aos poucos. Note que esta ideia reaparecerá em Hegel. Para Hegel, a única realidade que existe é do espírito, evidentemente, não havendo distinção entre espírito humano e espírito divino, que parte da ignorância completa, da completa nesciência, tá certo? E vai crescendo até chegar à sua plena autoconsciência, que abrange o conhecimento de tudo o que existe. Então, Descartes já havia percebido que existe esta possibilidade. E nesse ponto ele é realmente profético, porque na hora que ele levanta esta possibilidade, bom, como é que ele poderia saber que alguém mais ia fazer isso logo adiante? Tá certo? E então ele nota que existe essa possibilidade do ser humano dele se conceber como um Deus em potência, que, bom, ainda não, eu não sei tudo ainda, eu não tenho todas as perfeições ainda, mas eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, e com o tempo eu vou saber tudo. Mas ele, na hora que ele levanta essa hipótese, ele já percebe que ela não é viável. Enfim, parece que o poder que tenho para a aquisição dessas perfeições, se ele existe em mim, pode ser capaz de imprimir e introduzir suas ideias. Todavia, olhando um pouco mais de perto, reconheço que isso não pode ocorrer. Pois, primeiramente, ainda que fosse verdade que meu conhecimento adquire todos os dias novos graus de perfeição e que houvesse em minha natureza muitas coisas em potência que não existem ainda atualmente, todavia essas vantagens não pertencem e não se aproximam de maneira alguma da ideia que tenho da divindade, na qual nada se encontra em potência, mas onde tudo é atualmente e efetivamente. Ele, bom, pelo simples fato de eu ser um Deus em potência, eu não sou Deus efetivamente, porque essas coisas que em mim estão em potência, em Deus já estão realizadas agora, tá certo? E não será mesmo um argumento infalível e muito seguro de imperfeição em meu conhecimento o fato de crescer ele pouco a pouco e aumentar gradativamente? Sim, o simples fato de eu me desenvolver mostra a minha imperfeição. Só que, note bem, que Hegel atribuirá essa imperfeição ao próprio Deus e à realidade de tudo quanto existe, e verá todo o universo como um processo de desenvolvimento da autoconsciência. Não que o universo, sob certo aspecto, não possa ser visto dessa maneira, mas você não pode dizer que ele é isto. Né? Demais, ainda que meu conhecimento aumentasse progressivamente, nem por isso deixo de conceber que ele não poderia ser atualmente infinito, porquanto jamais chegará a tão alto grau de perfeição que não seja ainda capaz de adquirir algum maior acréscimo. Ou seja, já que eu estou crescendo, eu posso continuar crescendo indefinidamente e não há um ponto de chegada na qual eu possa dizer que já dominei o infinito e que nada mais me falta conhecer, porque o próprio dom de crescer que eu tenho, se ele é ilimitado, bom, então ele não para em parte alguma, então sempre haverá algo mais que eu possa conhecer, então o meu conhecimento jamais será perfeito e acabado. Mas concebo Deus atualmente infinito em tão alto grau que nada se pode acrescentar à soberana perfeição que ele possui. Enfim, compreendo muito bem que o ser objetivo de uma ideia não pode ser produzido por um ser que existe apenas em potência, o qual, propriamente falando, não é nada, mas somente por um ser formal ou atual. Então, quando ele diz que Deus infunde a sua própria ideia na mente dele, Descartes, então ele está apelando à ideia da realidade objetiva de Deus. Note bem que a realidade objetiva é de Deus e não da ideia de Deus que está nele. Ele mesmo reconhece que esta ideia não abrange em si todas as qualidades de Deus. Então ele está reconhecendo que ele tem uma ideia imperfeita de um ser perfeito. E é a realidade objetiva do ser perfeito que garante o fundamento da ideia e não ao contrário. Portanto, estamos dentro de uma perspectiva estritamente realista e escolástica. E, por certo, nada vejo em tudo o que acabo de dizer que não seja muito fácil de conhecer pela luz natural a todos que quiserem pensar nisto cuidadosamente. Mas quando abrando um pouco a minha atenção, achando-se meu espírito obscurecido e como que cegado pelas imagens das coisas sensíveis, não se lembra facilmente da razão pela qual a ideia que eu tenho de um ser mais perfeito que o meu deva necessariamente ter sido colocada em mim por um ser que seja de fato mais perfeito. Então, ele diz, note bem que aqui ele prevê, de certo modo, né? Quer dizer, esse é um momento brilhante desse livro, né? Ele prevê a objeção que Kant vai lançar contra ele. Ele diz, em certos momentos eu percebo claramente que a ideia da perfeição infinita não pode ter surgido de dentro de mim, mas tem que vir da própria perfeição infinita. Por quê? Porque tudo que eu concebo como perfeito é somente algo que está em aperfeiçoamento. Então, a ideia da perfeição total e acabada não poderia ter sido aparecido em mim. Ela tem que ter vindo da própria perfeição final. Tá certo? Ele diz, mas eu só percebo isso em certos momentos. Quando eu me distraio um pouco, eu começo a confundir o quê? Deus com a ideia de Deus que eu tenho. E daí eu começo a achar que essa ideia pode ter surgido de mim. Isto é exatamente a objeção que Kant vai fazer depois. Ele vai dizer, você está atribuindo a Deus, a um ente objetivamente existente, as características e qualidades que são da sua ideia. Mas Descartes está dizendo precisamente que essas qualidades não são da ideia. Ele está dizendo que a garantia da ideia que ele tem de Deus é o fato de que ela não abarca a totalidade das qualidades de Deus. Então, o limite da ideia é a prova da objetividade da existência do objeto dela. Tá certo? Então, vamos dizer, essa tensão que existe entre a realidade objetiva de Deus e a ideia que você tem dele, esta é a base do que ele está dizendo aqui. Esta tensão é a base do que ele está dizendo. E Kant não percebe isso, né? Kant acha ao contrário, que ele está atribuindo ao Deus objetivo as características que são da ideia. Quando Descartes está dizendo, essas características não são da ideia. É? Quer dizer que Descartes já havia impugnado a objeção kantiana muito antes. Eis porque, veja que, de certo modo, Descartes domina essa argumentação escolástica. Ele não cita autor nenhum. Tá certo? E não se sabe exatamente o quanto ele conhecia da escolástica, mas nesses pontos, né, ele é de um brilho escolástico fora do comum. Só que como está tudo muito compacto, né, às vezes não se percebe a profundidade, o alcance do que ele está dizendo. Você vê que ele já passou aqui por dois dos filósofos que depois nasceriam de alguma maneira dentro do próprio movimento que ele inaugurou, tá certo? E já antecipa os seus erros e já os corrige. Né? Então, note bem, o que eu vejo aqui em Descartes, vamos dizer, não são críticas que eu tenho a fazer à sua doutrina, não é isso. Eu estava tentando analisar a coisa do ponto de vista psicológico para saber... Um momento. Vou ver aqui um anúncio. Muito bem, voltamos aqui. Então, estava tentando entender qual foi a experiência real, que esse é o verdadeiro problema das primeira parte das meditações, né? Quer dizer, as duas primeiras meditações e metade da terceira. Mas, quando ele sai da sua problemática do gênio mau, né? E começa a falar do infinito, de Deus, etc., etc., ele é de um brilho incomum e quase profético, né? Você já antecipando nesta mesma parte, ele antecipa erros de dois grandes filósofos que vêm depois. Então, eis porque desejo passar adiante e considerar se eu mesmo, que tenho essa ideia de Deus, poderia existir no caso de não haver Deus. Eu só insisto o seguinte, que essa argumentação que ele está usando aqui é absolutamente independente do método da dúvida metódica, independente do ego cogitans. Né? Ele poderia ter entrado direto nisso, só que se ele fizesse isso, ele diria, bom, está escrevendo mais um livro escolástico, está aí tomando a posição de Santo Anselmo, mas ele não está somente repetindo Santo Anselmo. Ele já está prevendo objeções e dificuldades que surgirão para adiante, de modo que essas meditações 28 e 29 estão entre as partes mais importantes deste livro. E pergunto, de quem tirarei minha existência? Tá certo? Então, com isso voltamos ao quê? A Santo Agostinho. Eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Eu tenho certeza da minha existência, mas vejo que essa existência não tem fundamento em si mesma. Talvez de mim mesmo, ou de meus pais, ou ainda de quaisquer outras causas menos perfeitas que Deus, pois nada se pode imaginar de mais perfeito, nem mesmo de igual a Ele. Ora, se eu fosse independente de todo outro ser, e fosse eu próprio o autor do meu ser, certamente não duvidaria de coisa alguma. Não mais conceberia desejos, e enfim, não me faltaria perfeição alguma, pois eu teria me dado todas aquelas que... de que tenho alguma ideia e assim seria Deus. E não devo imaginar que as coisas que me faltam são talvez mais difíceis de adquirir do que aquelas das quais já estou de posse. Pois, ao contrário, é bem certo que foi muito mais difícil que eu, isto é, uma coisa ou uma substância pensante, haja saído do nada, do que me seria adquirir as luzes e os conhecimentos de muitas coisas que ignoro e que são apenas acidentes dessa substância. E assim, sem dificuldade, se eu mesmo me tivesse dado esse mais de que acabo de falar, isto é, se eu fosse o autor do meu nascimento e de minha existência, eu não me teria privado ao menos de coisas que são de mais fácil aquisição, a saber, de muitos conhecimentos de que minha natureza está despojada. Ou seja, se eu no curso da vida tenho de me esforçar para descobrir o que eu não sabia, então isto é a prova de que não fui eu mesmo que me criei, pois se eu tivesse me criado, eu já saberia essas coisas desde o início. Não me teria tampouco privado em nenhuma das coisas que estão contidas na ideia que concebo de Deus, pois não há nenhuma que me pareça de mais difícil aquisição. E se houvesse alguma, certamente ela me pareceria tal, supondo que tivesse por mim todas as outras coisas que possuo, porque eu sentiria que minha força acabaria nesse ponto e não seria capaz de alcançá-lo. E ainda que possa supor que talvez tenha sido sempre como sou agora, nem por isso poderia evitar a força desse raciocínio e não deixo de conhecer que é necessário que Deus seja o autor da minha existência. Pois todo o tempo da minha vida pode ser dividido em uma infinidade de partes, cada uma das quais não depende de maneira alguma das outras. E assim, do fato de ter sido um pouco antes, não se segue que eu deva ser atualmente, a não ser que, neste momento, alguma causa me produza e me crie, por assim dizer, novamente, isto é, me conserve. Ou seja, do fato de que algumas coisas me aconteceram antes, não se segue que eu deva existir neste momento. O fato de eu estar vivo um minuto atrás não prova que eu deva estar vivo neste momento. Portanto, nada do que me aconteceu anteriormente pode ser causa da minha existência presente. Coisas que aconteceram antes podem ser causas de outras coisas que acontecem, mas não da minha existência. Portanto, entre esses vários momentos da minha existência, eu tenho de ter sido conservado na existência. E o que me conserva na existência? Certamente, não foi nada que eu fiz e nada que me aconteceu. Isso aqui é de uma sutileza e de uma precisão absoluta, né? Então, para que a minha existência continue, não basta que ela tenha existido antes. E tudo que eu fiz e tudo que me aconteceu pode ser causa de outras coisas que acontecem agora. Mas para que aconteça, é necessário que eu esteja na existência ainda. E essas coisas não têm o poder de me sustentar na existência. Então, ele vê que a sua existência presente não é causada pela sua biografia anterior. Então, deve existir um outro fator que é externo à sua biografia, externo à sua pessoa e que o mantém na existência. Com efeito, é uma coisa muito clara e muito evidente para todos que considerarem com atenção a natureza do tempo que uma substância, para ser conservada em todos os momentos da sua duração, precisa do mesmo poder e da mesma ação que seria necessário para produzi-la e criá-la de novo, caso não existisse ainda. Ou seja, a manutenção da existência se deve à mesma causa que a produziu. Quer dizer, aquilo que não tivesse o poder de produzir a existência não teria também o poder de mantê-la. De sorte que a luz natural nos mostra claramente que a conservação e a criação não diferem senão com respeito à nossa maneira de pensar, e não em efeito. Cumpre, pois, apenas que eu me interrogue a mim mesmo para saber se possuo algum poder e alguma virtude que seja capaz de fazer de tal modo que eu, que sou agora, seja ainda no futuro. Ou seja, eu tenho o poder de fazer com que eu continue a existir no futuro? Pois, já que sou apenas uma coisa pensante, ou ao menos já que não se trata até aqui precisamente, senão dessa parte de mim mesmo, se um tal poder residisse em mim, de certo eu deveria ao menos pensá-lo e ter conhecimento dele, mas não sinto nenhum poder em mim. E por isso reconheço, evidentemente, que dependo de algum ser diferente de mim. Ou seja, a minha própria continuidade na existência não pode ser efeito nem do meu pensamento e nem do que quer que eu faça. Então, é o mesmo problema do Santo Agostinho. Quer dizer, eu não tenho em mim o fundamento da minha existência e muito menos o da continuação da minha existência. Poderá também ocorrer que esse ser de que dependo não seja aquilo que chamo Deus e que eu seja produzido por meus pais ou por outras causas menos perfeitas do que ele. Muito ao contrário, isso não pode ser assim. Pois, como já disse anteriormente, é uma coisa evidente que deve haver ao menos tanta realidade na causa quanto no seu efeito. E, portanto, já que sou uma coisa pensante, e tenho em mim alguma ideia de Deus, qualquer que seja, enfim, a causa que se atribua à minha natureza, cumpre necessariamente confessar que ela deve ser, de igual modo, uma coisa pensante e possuir em si a ideia de todas as perfeições que atribua à natureza divina. Em seguida, pode-se de novo pesquisar se essa causa tem sua origem, sua existência em si mesma ou de alguma outra coisa. Pois se ela tem de si próprio, segue-se, pelas razões que anteriormente aleguei, que deve ser ela mesma, Deus. Então, ele diz que todos os conteúdos do seu pensamento não seriam suficientes para mantê-lo na existência. Então, que algo deve tê-lo criado e mantido na existência com todos os pensamentos que ele tem. E, evidentemente, como a coisa não pode estar, nada pode estar no efeito que não esteja na causa, então é necessário, de algum modo, que todo esse conteúdo de pensamento já esteja dado na causa anterior. Porquanto, tendo a virtude de ser e existir por si, ela deve também, sem dúvida, ter o poder de possuir atualmente todas as perfeições cujas ideias concebe, isso é, todas aquelas que eu concebo como existentes em Deus. Ou seja, a causa que me criou e que me mantém na existência tem que possuir em si todas as perfeições que eu concebo, e mais algumas outras. Se ela tira a sua existência de alguma outra causa diferente de si, torna-se a perguntar, pela mesma razão, a respeito dessa segunda causa, se ela é por si ou por outrem, até que gradativamente se chegue a uma última causa que se verificará ser Deus. Também voltamos ao argumento aristotélico da retroversão das causas, né? E é muito manifesto que nisto já não pode haver progresso até infinito, porque não se trata tanto aqui da causa que me produziu outrora, como da que me conserva presentemente. Não se pode fingir também que talvez muitas causas juntas tenham concorrido em parte para me produzir, e que de uma recebi a ideia de uma das perfeições que atribuo a Deus, e de outra a ideia de alguma outra, de sorte que todas essas perfeições se encontram, na verdade, em alguma parte do universo, mas não se acham todas juntas e reunidas em uma só que seja Deus. Pois, ao contrário, a unidade, a simplicidade ou a inseparabilidade de todas as coisas que existem em Deus é uma das principais perfeições que concebo existentes nele. E, por certo, a ideia dessa unidade, a reunião de todas as perfeições de Deus, não foi colocada em mim por nenhuma causa da qual eu não haja recebido também as ideias de todas as outras perfeições. Note bem que aqui, em toda essa parte, ele está mencionando a continuidade da sua existência. Tá certo? Vira, este ponto da continuidade da existência é uma coisa muito difícil de nós abordarmos, nós falarmos a respeito, porque tudo o que nós conhecemos e tudo o que nós pensamos são aspectos e fragmentos temporais. É isso? Então, veja, a minha própria existência tomada como totalidade, quer dizer, eu sei que ela é contínua desde que eu vim ao mundo, e antes também, quer dizer, durante a minha gestação. A partir do momento que eu fui concebido, eu tive uma existência contínua, eu não saí da existência e voltei. Isso eu sei, isso é uma, vamos dizer, uma exigência elementar. E, no entanto, eu não consigo pensar a minha própria existência como totalidade. Eu sei que ela é uma totalidade, mas ela não é pensável. Tá certo? Então, esse raciocínio que ele se aplica a Deus, se aplica também a ele próprio. Eu sei que eu existo realmente, tá certo? E não só como pensamento. Por quê? Porque eu sei que eu continuei existindo nos intervalos em que eu não estava pensando nisso. Senão eu teria que ter alguma recordação de como saí e voltei à existência. Tá certo? Eu teria que ter sido criado de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Tá certo? E aí nós teríamos o problema de saber como que este ser que foi criado tantas vezes adquiriu um senso da sua própria continuidade. E em vez de se fragmentar numa infinidade de existências separadas, o que seria evidentemente muito mais difícil, muito mais complicado, tá certo? Do que a mera continuidade da existência. Então, no curso A Consciência de Imortalidade, eu abordei um pouco disto, Quer dizer, a conveniência de você recordar continuamente a continuidade da sua existência. Né? E, portanto, a consciência de você saber que você é algo mais do que aquilo que você sabe. Não é isso? E esta continuidade da existência, note bem, não é somente uma continuidade no tempo. Ela não pode ser, não existe continuidade que seja só no tempo. Para que uma coisa continue no tempo, ela tem que ser algo. E ser algo de modo permanente, que o tempo não afeta. Né? Então, isso aí é o que eu chamei do eu substancial. Nós sabemos que temos um eu substancial que o nosso pensamento não abarca, mas que está, por assim dizer, por trás de todos os nossos pensamentos. Tá certo? E tentar iluminá-lo com o pensamento seria uma coisa absolutamente impossível. Qual é o modo de conhecimento do eu substancial? É o simples reconhecimento, é a admissão. Né? Então, é a admissão como é, vamos dizer, a admissão de qualquer fato. Quer dizer, nós nunca temos o domínio intelectual perfeito de fato algum. Tá certo? Então você sabe que o fato é soberano em relação àquilo que você pensa dele. Você consegue pensá-lo, por quê? Porque ele é alguma coisa por si mesmo e não depende do que você pensa. Do mesmo modo, o eu substancial é um fato e não um pensamento, não uma doutrina como que nós temos, né? No que se refere aos meus pais, aos quais parece que devo meu nascimento, ainda que seja verdadeiro tudo quanto jamais pude acreditar a seu respeito, daí não decorre, todavia, que sejam eles que me conservam. Meus pais podem ter me gerado, mas eles não estão me conservando na existência nesse momento. Né? Nem que me tenham feito e produzido enquanto coisa pensante, pois apenas puseram algumas disposições nessa matéria, na qual julgo que eu, isto é, o meu espírito, a única coisa que considero atualmente como eu próprio, se acha encerrado. E, portanto, não pode haver aqui, quanto a eles, nenhuma dificuldade, mas é preciso concluir necessariamente que, pelo simples fato de que eu existo, de que essa ideia de um ser soberanamente perfeito, isto é, Deus, é em mim, a existência de Deus está muito evidentemente demonstrada. Resta-me apenas examinar de que maneira adquiri esta ideia. Pois não a recebi dos sentidos e nunca ela se ofereceu a mim contra a minha expectativa, como fazem as ideias das coisas sensíveis quando estas coisas se apresentam ou parecem apresentar-se aos órgãos exteriores, aos meus sentidos. Não é também uma pura produção ou ficção do meu espírito. Quer dizer, eu não a recebo de fora, no sentido em que eu recebo as informações dos sentidos. Né? É num outro sentido. E também não fui eu que a criou. Pois não está em meu poder diminuir ou acrescentar-lhe coisa alguma. Quer dizer, ele observa que o infinito tem uma estrutura própria que ele não pode afetar de maneira alguma. E por conseguinte, não resta outra coisa a dizer, senão que, como a ideia de mim mesmo, ela nasceu e foi produzida comigo desde o momento em que fui criado. Note bem, tudo o que eu acabei de dizer já está contido, de certo modo, nesta frase. Como a ideia de mim mesmo. Né? Então, eu tenho a ideia de mim mesmo como um ser contínuo, cuja continuidade eu não posso abarcar em pensamento, mas que é uma condição para que eu pense. Do mesmo modo, a ideia de Deus e da infinitude, eu não posso abarcá-la como um pensamento, mas ela é uma condição para que eu consiga pensar. E certamente não se deve achar estranho que Deus, ao me criar, haja posto em mim essa ideia para ser como que a marca do operário impressa em sua obra. E não é tampouco necessário que essa marca seja algo diferente da própria obra. Mas pelo simples fato de Deus ter me criado, é bastante crível que ele, de algum modo, me tenha produzido a sua imagem e semelhança e que eu conceba essa semelhança na qual a ideia de Deus se acha contida por meio da mesma faculdade pela qual me concebo a mim próprio. Né? Então, se lembra a minha tese no curso Consciência de Imortalidade. Que a consciência de imortalidade é a base de todo o método filosófico. Quer dizer, Eu concebo, diz ele, eu concebo a ideia de Deus pelo mesmo meio com que eu me concebo a mim próprio. E se eu não me conceber a mim mesmo, tá certo? Como um ser contínuo, tá certo? Que transcende tudo aquilo que eu penso de mim mesmo, eu não posso muito menos conceber a Deus. Isso quer dizer que quando reflito sobre mim, não só conheço que sou uma coisa imperfeita, incompleta e dependente de outrem, que tende e aspira incessantemente a algo de melhor e de maior que eu, mas também conheço ao mesmo tempo que aquele de quem dependo possui em si todas essas grandes coisas a que aspiro e cujas ideias encontro em mim, não indefinidamente e só em potência, mas que ele as desfruta de fato, atual e infinitamente, e assim que ele é Deus. E toda a força do argumento de que aqui me servi para provar a existência de Deus consiste em que reconheço que seria impossível que minha natureza fosse tal como é, ou seja, que eu tivesse em mim a ideia de um Deus, se Deus não existisse verdadeiramente. E esse mesmo Deus, digo eu, do qual existe uma ideia em mim, isto é, que possui todas essas altas perfeições que nosso espírito pode, de que nosso espírito pode possuir alguma ideia, sem, no entanto, compreendê-las a todas, que não é sujeito a carência alguma e que nada tem de todas as coisas que assinalam alguma imperfeição. Daí é bastante evidente que ele não pode ser embusteiro, posto que a luz natural nos ensina que o embuste depende necessariamente de alguma carência. Então aqui finalmente ele se livrou da ideia do gênio mau. Então, muito bem, vamos parar por aqui, fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então aqui nós temos algumas perguntas. Cristiano Canezinho pergunta: gostaria que o senhor indicasse alguma obra que ensine a prática da técnica fenomenológica, o método para a realização da descrição fenomenológica. Sem prejuízo, existe no Brasil algum curso específico da técnica fenomenológica que ensine a prática? Ora, eu não sei de nenhum curso do Brasil. E se você quer um livro de introdução, o livro do Jean-François Lyotard, La Phénoménologie, que saiu na coleção Quessege, é um primor. O que quer que nós possamos ter contra esse autor em outro livro, nesse livreto ele demonstra um domínio muito bom do assunto. Eu não sei se existe uma tradução brasileira. Mas eu já avisei que quem quer que dependa só da língua portuguesa nessa coisa tá perdido. Paulo Gomes de Souza Júnior pergunta: professor, o senhor disse que na batalha pela consciência, o método filosófico, só é aceitável a consciência individual como testemunha e nunca uma autoridade de fora, como a igreja, por exemplo. Mas no caso, quando uma sentença do Evangelho é vivida de forma interior e testemunhada pela consciência. Por exemplo, a passagem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em um determinado momento da minha vida, essa passagem, apesar de vir de fora, foi testemunhada de forma tão luminosa dentro de mim que o único meio de expressar é a admissão. Não sei porquê, mas o que está acontecendo na passagem, a passagem vivida por dentro de mim nesse momento, eu reconheço dentro de mim que o apóstolo está falando e mais sei que tem um agente iluminador que faz com que isso aconteça. Essa experiência não faz parte do método filosófico? É claro que fazem. Então, você vê, nenhuma autoridade externa serve, porque se você pegar, por exemplo, os dogmas da igreja, tudo depende de que você os entenda e de como você os entende. E esse entendimento vai se dar na consciência individual de qualquer maneira. Quer dizer, você se apegar simplesmente à letra do dogma não significa nada, porque você pode estar entendendo de maneira exatamente inversa. Ou seja, nada, nada, nada dispensa a responsabilidade da consciência individual. Então, isto é assim em toda parte e não vejo como escapar disso aí. Hein? Agora, quando acontece, caso como isso que você está mencionando, de uma determinada passagem do Evangelho adquirir um sentido muito claro para você em função de coisas que lhe aconteceram, então, isso é um componente básico da consciência. Então, não tem como escapar disso aí. Quer dizer, você, no caso, você é uma testemunha. Agora, vocês viram, a importância do testemunho é uma coisa universal, inclusive em ciência. Não há nenhuma maneira de você escapar dessa responsabilidade da consciência individual. Por exemplo, se num determinada pesquisa científica você chega a determinadas conclusões através de observações que foram feitas, de medições que foram feitas com equipamentos apurados, em tudo isso você depende da confiabilidade do técnico que fez a coisa. Quer dizer, não tem como escapar do testemunho. Quer dizer, há séculos a classe científica procura, quer dizer, um meio de se defender contra a necessidade, contra a impossibilidade de evitar o testemunho. Mas isso não, simplesmente não tem escapatória. Quer dizer, que se os seres humanos não são confiáveis em certa medida, nenhum conhecimento é confiável. Tá certo? E a ideia de Descartes, de você sozinho, você se defender contra o erro universal e um indivíduo sozinho vencer tudo, isso aí é impossível. Quer dizer, a ênfase que eu coloco na consciência individual supõe também que cada um de nós tem alguma consciência. E a necessidade, vamos dizer, do diálogo, da confiabilidade mútua, não tem como você escapar disso aí. Quer dizer, quando eu falo da importância da consciência individual, vocês não podem entender isso no sentido idealista, fichtiano, que a minha consciência é que dá testemunho de tudo. Fala de maneira alguma. Quer dizer, não estou falando isso no sentido idealista, mas até num sentido sociologicamente, historicamente inevitável. Nós todos dependemos do testemunho dado por milênios. Não temos como escapar disso aí. Justamente porque nenhum ser humano pode reconstituir todo o conhecimento universal, e porque nós dependemos uns dos outros, é que a consciência individual é importante. Mas não é só a minha consciência, nem a sua, né? É a de muita gente. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, eu não vou ler o nome do... Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, mas... Que sou seu aluno há um ano, tenho tendência homossexual, mas não quero praticar. Está bem complicado. Me indicaram um tratamento clínico. O senhor conhece o método da abordagem direta do inconsciente, terapia de integração pessoal? Olha, eu sinceramente eu não acredito que nenhuma terapia funcione muito nessas coisas, não. Tá entendendo? É o que eu acho que depende, vamos dizer, a vontade do indivíduo, a capacidade que ele tenha de controlar sua imaginação, dirigi-la para outro sentido. Mas, olha, sinceramente, eu não consigo me preocupar com a vida sexual de ninguém. Eu acho assim, todos nós temos os nossos pecados, todos nós nos acertamos com o nosso Senhor Jesus Cristo de alguma maneira, tá certo? E eu não sou ninguém para recomendar a quem quer que seja esta ou aquela conduta sexual. Tá certo? O que nós podemos fazer? Nós podemos orar por vocês, isso aí vamos fazer certamente. Né? Mas, sinceramente, eu não me preocuparia muito com isso. Segue a sua vida, busque a Deus, busque o conhecimento, busque ser o melhor que você possa em todos os domínios da sua vida e aos poucos os seus pecados se diluirão. Tá certo? Porque eu duvido muito que Deus julgue as pessoas por atos considerados atomisticamente, um por um. Eu acho que está na Bíblia que Deus sonda os rins e corações, portanto ele conhece as pessoas no seu todo. E o importante nunca é você combater uma ou outra tendência que exista dentro de você, mas você absorver essas partes dentro do todo, de maneira que com o tempo você chega a uma harmonia melhor. Eu acho que as coisas são assim e a minha experiência diz que é assim. Eu posso estar errado e eu não sou ninguém para oferecer guiamento moral, religioso para quem quer que seja. Mas o simples fato de você se preocupar com isso só aumenta o problema. Quer dizer, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Peraí, tem alguém aqui que tem... Sim, claro, existe o problema de identidade. Eu não acredito em identidade homossexual. Eu não acredito que ninguém seja homossexual. Eu acho que o homossexualismo é um impulso que aparece em certos momentos, em certas pessoas, pode aparecer na cabeça de qualquer um, pode aparecer de maneira esporádica, de maneira raríssima ou de maneira mais constante, mas isso não cria uma identidade. Eu acho que esse problema da identidade homossexual é um grande, grande engano. De hoje em dia, né? Você falou uma coisa muito útil uma vez que relaciona a sexualidade com a anatomia da pessoa. Se ela tem uma anatomia de homem ou anatomia de mulher, ele é um homem. Sim, mas acontece que nem sempre esse problema da identidade, que existe a identidade psíquica e uma identidade anatômica, tá certo? Que pode haver uma defasagem das duas, mas isso aí se refere mais ao problema transexual do que ao homossexual. Isso. Então, o homossexualismo, ao contrário, às vezes exige uma identificação até excessiva com a sua forma anatômica. O indivíduo está tão imbuído da sua identidade anátomo-fisiológica que ele não é capaz de conceber uma relação sexual com uma pessoa que tem a outra identidade. Ele precisa de um igual, tá certo? Então, como dizer, é mais macho do que o heterossexual, de alguma maneira. Então, não é esse realmente o problema. Eu acho que quando você tem qualquer tendência que você mesmo considera viciosa, quanto mais você tentar pensar nelas, mais você vai complicar a guerra, entendeu? Então, ainda bem que você disse, eu tenho a tendência homossexual. Bom, tendência todo mundo pode ter. Tá certo? Quem não teve fantasias homossexuais uma ou duas vezes na vida? Todo mundo teve. E daí? O que, que significa isso aí? Isso não é tão importante, é? Então, olha, acalma. Imagina assim, e se eu for continuar assim pelo resto da minha vida, o que, que eu vou fazer? Você ora, você pede a Deus que te dê força e vai em frente. Agora, se aparecer algum tratamento que chegue ao meu conhecimento, que eu acho que funcione, eu seria o primeiro a divulgar, mas eu sinceramente eu não conheço. Tem muita gente que abandonou não só essa tendência, como outras, sem tratamento nenhum. Mas não esqueça o seguinte, que a psicoterapia ela está numa crise medonha, tá certo? Nos últimos 50 anos. Na segunda metade do século XX, a psicoterapia se transformou num método de manipulação e de a regimentação de pessoas para militâncias. O negócio está realmente perigoso. Quer dizer, eu poderia recomendar psicoterapias muitos anos atrás. Hoje em dia, eu morro de medo disso aí. Então, mas vamos pensar mais e quem sabe no futuro tem algo mais interessante para te dizer. Aqui o Silvio Grimaldi. Descartes estudou no Colégio La Flèche, uma instituição jesuíta, onde estudou os manuais de filosofia do curso Conimbricense, que é um conjunto de comentários dos livros de Aristóteles. E talvez tenha daí o seu conhecimento de filosofia escolástica, pelo menos da escolástica tardia da Escola de Coimbra. Mas além do conhecimento da doutrina escolástica, imagina que Descartes tenha submetido à direção espiritual dos jesuítas e realizado os exercícios espirituais de Santo Inácio. É possível, né? Seria possível rastrear a influência dos exercícios de Santo Inácio sobre a experiência espiritual de Descartes e a influência da escola jesuíta teria ficado apenas no nível doutrinal? Ora, mas isso é uma pergunta interessantíssima, interessantíssima, porque eu estou mostrando para vocês que o miolo do problema de Descartes, tá certo? É o terror do inferno. E por isso que eu digo que a segunda parte, onde ele volta aos argumentos escolásticos, não tem nada a ver com a primeira, ele poderia ter entrado direto nela sem toda aquela introdução subjetivista. E essa introdução, ela não tem propriamente uma função filosófica, embora ela tenha exercido mais influência na história da filosofia do que a segunda parte, ela poderia ser até dispensável. Né? E eu só consigo entendê-la como um arranjo filosófico que ele fez em cima de uma experiência religiosa temível, de alguma maneira. E é possível que esses exercícios espirituais tenham sido a ocasião, né, desse surgimento desse temor do inferno. Né? Agora, o indivíduo tentar aplacar o temor do inferno mediante uma argumentação filosófica, que me parece uma coisa um pouco impotente e inútil. Né? Então ele me manda também um artigo, The Sensory Act, Descartes and the Jesuits and Efficient Cause of Sensation, que não vamos poder ler agora. Mas então acho que por hoje, nós vamos parar por aqui, são apenas essas perguntas, mas eu queria informar a vocês que esta semana já vai entrar no ar, já está no ar, um índice geral do Seminário de Filosofia, onde a partir de qualquer palavra você pode encontrar facilmente as referências que foram feitas no curso. Embora o material que nós estejamos usando para isso sejam transcrições não corrigidas, que, portanto, mas eu não posso assumir inteiramente a responsabilidade pelo que está ali, é suficiente para dar uma ideia do que foi dito a respeito de cada cada tópico, nome, seja nome de autor ou qualquer palavra. É um trabalho monumental que foi feito por um aluno que não deseja que o seu nome seja divulgado, tá certo? E foi completado aí na parte técnica pelo Moreno Garcia e pelo Luiz Felides e o Silvio Grimaldo. Então, a coisa já vai entrar essa semana, vocês através da Parna receberão instruções de como utilizar esta verdadeira enciclopédia do Seminário de Filosofia. Estou precisando de voluntários para coordenar as atividades desse... Também, como a coisa vai funcionar na base da Wikipédia, quer dizer que os usuários poderão acrescentar ou editar coisas. Então, nós precisamos de alguém que se disponha, vamos dizer, a coordenar isso, ficar como uma espécie de editor geral. Porque nem o Moreno, nem o Luiz, nem o Silvio poderão desempenhar esse papel. Então, isso. Qualquer coisa, você manda manda um e-mail para o Moreno, GNU Moreno, tudo junto, @gmail.com. Então, precisamos urgentemente de editores voluntários para isso. E também, vamos dizer, mais material de transcrições, que tudo isso é baseado nas transcrições que estão sendo feitas, e embora a gente já tenha uma quantidade enorme de transcrições, elas não abrangem ainda todo o curso, né? Não temos transcrições de tudo. Mas já é, vamos dizer, são milhares e milhares de páginas que estão lá, e é um material de consulta realmente muito, muito valioso. Tá certo? Então, a boa alma que preparou isto, cujo nome não posso citar, os nossos agradecimentos, e também aos três que completaram a coisa colocando esse material no ar. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.